una cifra depende, do espírito de Deus. Eu reconheço e é assim, sua graça sobre mim me sustenta e faz vencer. Da rocha e com a mão te cobrirei.